o procurador e seu pai. Na manhã seguinte, a criada que servia a jovem Valentine entrou no quarto e, vendo que a moça ainda dormia, tocou-a gentilmente. Ela não se moveu. A enfermeira tomou-lhe o pulso e nada sentiu. Sua fronte estava gelada. Ela deu um grito. Socorro! Valentine está morta! O médico que atendia o velho Nortier na sala do andar inferior subiu as escadas correndo. Villefort ouviu os gritos de seu gabinete e correu também. O que se passa aqui? Perguntou com voz irritada. Valentine está morta, senhor, respondeu o médico apontando para a jovem estirada sobre a cama, assassinada como os outros. Morta? Meu Deus, a desgraça se abateu sobre mim. O crime e a traição golpeiam minha casa. Minha filha está morta. Onde está seu assassino? Gritava desesperado o pai. Quem disse que Valentine está morta? Gritou outra voz na porta do quarto. Era Maximilian Morrel, que acabava de chegar. Ele havia recebido um recado do conde de Monte Cristo para visitar sua amada. Recebera também estranhas instruções. O que este homem faz aqui? Perguntou Villefort aos berros. Sou o homem que ama Valentine mais que tudo na vida, e agora ela está morta. Que desgraça, meu Deus! Morrel lançou-se sobre o leito, chorando desesperadamente. Logo saiu do quarto e voltou empurrando a cadeira do velho Nortier. Seguia as recomendações do conde. O que faz aqui, seu louco? Perguntou Villefort. O senhor de Nortier sabe quem é o assassino? Gritou Morrel. Olhe para os seus olhos e confirmará o que digo. O velho bateu as pálpebras uma vez, confirmando o que o rapaz dizia. Villefort fez que todos saíssem do quarto e ficou a sós com seu velho pai. Um quarto de hora depois, saiu com passos incertos e um olhar alucinado, como se tivesse descoberto um terrível segredo.